para pronto, 35317. Autorizado alinhar e decolar, da 10, vento 1, 50 graus, com 7 nós. 35317. 5-3 alinhar e decolar, da 10, 35317. Tan 3170. Salvador. Com uma chance aí de falar que tá com a lente aérea pra ver se ele consegue vir aqui chamar a gente pra parar o avião, por favor. Tá. É. Sintonizador aí? Tá. É da hora que ele tá. Chegou agora? Nada. Ok, vou informar eles aqui, só um instante. Informei a central da infra-aero, ok? A respeito da sua situação, hein? Muito obrigado. Estamos aqui sempre aguardando. Trip 5317, decolou 55, chama agora o controle na frequência 208, uma boa noite. 208, boa noite, até a próxima. 5317, até a próxima. dia, o gol 1994 na ponte 3 para puxa deck acionamento. Livre, puxa acionar, reporte táxi 994. Entra 94. Táxi, o gol 1994, POB 149, 2h38 autonomia, alternativa é Salvador. Livre, Alfa Taxi para o ponto de espera, dono zero, informe pronto para decolagem, gol no 994. Espera pronto, no 994. Espera da 1-0, pronto, gol no 994. Fez a linha de decolar da 1-0, vento 150 graus, 1-0 nós, gol no 994. A linha de decolar da pista, 1-0, gol no 994. No 994, decolou 07, chama agora o controle na frequência no 208, boa noite. Graças, boa noite. 496, autorização por João Pessoa, sente deformação meteorológica no Senguer, número 2. Sente, para João Pessoa no nível 370, autorizado nível 370, Aperuísco 58 até Recife, após direto, decola 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, frequência do controle em 1208, seu transponder 5434 com 1896. Autorizado do pessoal 370, por 898, Recife direto, perfil da PUC Aracaju, decoladão 10, com curva esquerda 1208, 5434, com 896. Correto, informe pronto para puxa. Espera pronto. Tá no 2, o gol 1896. Livre, reporte táxi, 1896. Botará táxi, gol 1896.